Hoje a tristeza inquieta seu coração. Um forte sentimento de perda te cega, tira do alcance dos seus olhos alguém que por muito tempo te fez muito feliz. Não se sinta impotente diante da escuridão. Lembre-se que ainda te restam os olhos do coração, que através da infinidade de boas lembranças, permitirá com que se mantenha acesa a chama que ora parece se apagar. Chore, desabafe, grite se esse for o seu desejo. A dor é quase que insuportável. É difícil recomeçar com esse grande vazio que nos acovarda. Mas acredite, somente o tempo se encarregará de preencher esse vazio. Não tenha medo. Segure nas mãos de Deus e vá. Somente Ele te confortará para que supere ainda com alegria essa enorme perda, fazendo com que creia que nada foi perdido, somente necessário e inevitável, que existe alguma coisa além do que estamos vivendo, que através do conformismo e da força de nossas orações, contribuiremos para que seja alcançada a paz eterna e merecida. Dê sua última prova de amor a quem só te fez tanto bem. Entregue a Deus e tente não chorar mais.